Já vou sendo percebido, perseguido e seguido por olhos constrangidos, confundido, tô fudido. Todos olham para mim, sem fim, sim. Já tô ficando inibido, indevido pro social. Minha opinião já não faz sentido pra um ouvido normal. Lá vem um policial e um guarda municipal. Os dois se unem, é mal. Espero que só simulem e não pulem no meu pau. A procura do umbral, como cães farejadores, com inveja e dores, acharam meu plan. Sim, e o green. Corro pra nenhum deles me alcançar. Socorro, o mundo começou a balançar. Quase morro de nervoso até o Bozo lançar mais uma piadinha que fez o tiro amansar. Olhos por todos lados, atolados, sou notado. Como pode essa síndrome do pânico? Só forte meu raciocínio mecânico explode. E eu me sinto estranho, já presinto o tamanho, absinto e canho. Como pode essa síndrome do pânico? Só forte meu raciocínio mecânico explode. E eu me sinto estranho, já presinto o tamanho, absinto e canho. Falo entre almas vazias, parasitas que me irritam. Quanto demônios gritam na fita, neurônios fritam. Nem água é ardente, já não lava a mente. É como lava quente, as dores que te limitam. Os olhos atentos, aprendo com adrenalina. Projeto ilusões de imagens, viagens sobre a neblina. Minhas letras são tretas internas, expressas em rimas. Na caverna do pânico, nem a lanterna ilumina. Empunha a espátula e cravo no peito do Drácula. Visão embaçada em preto e branco, olhos sem mácula. Tentáculos, o submundo tentam me tragar. Obstáculos, o banho profundo tem sede de matar. São tipo religiões e legiões da madrugada. A perseguição, a percepção fica aguçada. Essa síndrome do mal só vem pra te ferir. Se isso é real ou não, não vou ficar pra conferir. Olhos por todos lados, atolados, sou notado. Como pode essa síndrome do pânico? Só forte meu raciocínio mecânico explode. E eu me sinto estranho, já presinto o tamanho, absinto e canho. Como pode essa síndrome do pânico? Só forte meu raciocínio mecânico explode. E eu me sinto estranho, já presinto o tamanho, absinto e canho. Explore.